sem mesmo entender o porquê. Mas às vezes é bom compreender que tem alguém mais especial do que você. Do que você. Especial porque precisa mais carinho. Especial porque precisa mais amor. Especial porque precisa compreensão. Somos todos iguais. Algumas diferenças não contam jamais. Mostre sua solidariedade, dando sempre uma oportunidade. Na vida somos todos iguais. Algumas diferenças não contam jamais. Mostre sua solidariedade, dando sempre uma oportunidade. Especial porque precisa mais carinho. Especial porque precisa mais amor. Especial porque precisa compreensão. E valor. Na vida somos todos iguais. Algumas diferenças não contam jamais. Mostre sua solidariedade, dando sempre uma oportunidade. Na vida somos todos iguais. Algumas diferenças não contam jamais. Mostre sua solidariedade.